93258, contato final do procedimento INS Actuation, em torre 118.95. Passou, boa noite, 3258, baixou, travou, 10 vezes externo. 3258, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1012. Estamos aguardando, pois. Chile 6310, solo 53, libere primeira direita, chame solo 121 nesse momento. Salvador, boa noite, Chile 6310, Libana. Boa noite, 6310, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62. Está travado em todos os anos de 2018. Já sei que o guardião 07. Guardião 07, ciente, mantenha-se em condições visuais, litoral sul, ajuste na 02, é quase parte do tipo de Lono 096, desça para 2 mil pés, ajuste no 093. Autorizado final do procedimento de IRS X-Ray, é possibilizado. Sente no 096. Da 3858, solo 56, libere primeira direita, chame o solo 21 do decimal 9. Paulo, Salvador, boa. 385 da Tana, livrou na Cisco. Confirme. Tana, 3858, boa noite. Livrou na Cisco, senhor. 3858, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, anda aqui, Juliette, 3858. O avião 07 para ingresso no circuito, chame torre 118, décimo 9, 5. 118, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está na vertical de Piatã, intenciona pouso pairado sobre a cabeceira 35. Gente, prossiga para final, pista 35. Quem nega 1-0 no 3, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós, o Guardião 07. Táxi via Juliette, portão número 3, 3858. 10-3, obrigado. Coordenação com a equipe de solo, após a parada do Airbus, ao lado do portão 3, autorizado de chamar para o táxi. Coordenação após a parada do Airbus, está autorizado a chamar para o táxi. Voltando 2043. Tempo 130 graus, 59. 7 parado, sobre a 35. O Guardião preferir pousar mais próximo ali da Papá para agilizar a correção da Oscar, para agilizar a liberação, pode ser, ok? Se eu traço na final da 10, está muito longe ainda. Seguindo direto, Guardião. Direção 119,6, Oi, gol não. 096. Livre pouso de 1-0, vento 140 graus, com 5 nós, QNH 1-0-3. Informa um helicóptero, um Eco Charlie 35, realizando um pouso parado na Taxiway Officer. Não interfere com seu pouso. Gente, 1-0-9-6, informa que está transmissão acompanhado com forte barulho de fundo. Ok, ciente, Gol 1-0-9-6. Copiou as instruções da torre? Afirmativo. Livrou na óptica e já no passe para a costa do Guardião 07. Ciente, Guardião 07. Seu solo ao 02. Gol 1-0-9-6, solo ao 05, libere primeira direita no solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, gol 1-0-9-6. Solo é gol 1-0-9-6, está liberando. Olá, boa noite. Boa noite, 1-0-9-6, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, 1-0-9-6. Para o táxi do voo 2046, a bordo, espaço de autonomia, ao segundo galinha. Correia pessoas a bordo. Um no 74 a bordo. Sente 1-7-4 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, bom voo. Via Índia Alfa, estado 1-0-3. Torre 1-8-9-5, ou 2-0-3, uma boa noite. Boa noite, gol 2043, quanto ponto? Dá 1-0. Gol 2043, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1-20 graus, 0-6. Aqui decola no 0, gol 2043. Papá Romeu Alfa Eco Foxtrot, contato radar 57 milhas nordeste do BOS Salvador, autorizado direto Bonde para chegada Bonde. Eu posso parar de descida, ajuste 9093. Voo 2043, decolado ao 09, chama o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, voo 2043, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, boa noite, contato radar, submantenha 360, saída Dayol. 360 na Dayol, gol 2043. Papá Romeu Alfa Eco Foxtrot, desço para nível de voo 050. Ajuste no 093. Certo, posso confirmar número 1 na Maraposa, em Salvador? Afirmativo, número 1 na aproximação. Vai modificar o plano de voo? Afirmativo. Gente, após para cancelamento do plano de voo. Após para o plano de voo. Boa noite, Gol 1973, informação Victor. 1973, saída prevista da Euleda Norte, aguarde cópia. Da Euleda Norte, obrigado. Salvador, boa noite, Xener 6310, informação Unifaz. Boa noite, 6310, saída prevista Puca, transição Aracaju, número 2 para cópia. Puca Aracaju, aguardando. Tá bom, meu Alfa Eco Fox está autorizado, proa 200. Alfa Eco Fox? Três, pronto para cópia. Copia, 973. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 50 no 4, coteja. Autorizado Galeão, 360, Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola 10, curva direita, controle 120.8 e aciona transponder 50 no 4, gol 1973, a posição é a 10, 10. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama não, obrigado. Três, um, zero, pronto para cópia. Quatro, meia, três, um, zero. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 50 no meio, coteja. Autorizado Recife, nível 350, Puca Aracaju, via Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 50 no meio. Oxené, 6310. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para pushback sonamento, 310. Desça para 1.500, é parte visual com o Eros. Entra, descendo para 1.500 pés, visual com a 1.7, ao pessoal. Paciência, agora transferência para a torre. Alfa Sol. Par Romeu Alfa, Eco Foxtrot, Chame Torre 118, decimal 95. Câmara Torre 1895, grato, boa noite, pessoal. Boa noite, bom povo. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu Alfa, Eco Fox, a final da 17. Papa Romeu Alfa, Eco Fox, reporte 3 milhas, final 17, PNH 103. E reportará 3 milhas da 17 Alfa Fox. Romeu Alfa, Eco Foxtrot, cheque trim de pouso, livre de pouso, pressão 17, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Sente, baixado e checado, livre pouso na 17, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Foxtrot, solo aos 23, confirme parte do estacionamento. Cliente autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Bordo 350, alternando Guarulhos para o táxi. 4 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, ponte espera Torre 1 noite, sinal 95, bom voo. Gente, Índia e Alfa, 1894, 119, 103. Boa noite. Romeu Alfa é com o Foxtrot, olha, estou fazendo a frequência ali. Decolar de soma 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, alinhar e decolar. Estão 0, 1973. 0, 1, 9, 7, 3. Sente autorizado, chama para o táxi. Condor 22 com a Rita. Condor 22, boa noite, chegada bom, se desça para nível de voo 060. Ajuste no 0 no 3. Foco 060 no 0, toma 3, Condor. Controle de Salvador, boa noite. Trip 5218, ideal descida. Trip 5218, boa noite. Autorizado direto ITAP, desça para nível de voo 050. Ajuste na 093. direto, TAP 1093. 5219. TRIP 5218, acione identificação. Dois na aproximação, redução para 2509. Reduzindo 2509, Condor. Prossiga. Ainda prevista para Fortaleza, por favor. Momo transição frote. Momo frote, obrigado. Uno 973, decolado aos 29, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Zero, sete, zero, dois, por favor, 973, boa noite, contato radar, submantenha 360, saída da EL. Ciente, sem restrições, 360, 1973, prossegue da EL. Gente, 121. Salvador, muito boa noite, eu tá 3858, solicitamos o 370 para Fortaleza, pronto para cópia no 3. Gente, saída prevista, Momo, transição frote, aguarde cópia. Momo frote na sua escuta. TRIP 5218, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado procedimento, reportarei estabilizado no 0 no 3, obrigado. Condor 22, redução para 2009. 2009, Condor. 0, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5022, coteja. Autorizado Altan 3858, Salvador para Fortaleza, o nível 370. Já decolada 10, curva na esquerda, Momo frote. Decepta Perzulu 9, Bangu, Abucu, Fortaleza. Aciona 5022. E o controle soteropolitano é 208-3858. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. facilitar a perda de altitude e velocidade. Autorizado, Condor 22, pro voa 240. Ok, a som foi muito brusca aqui, o Condor, obrigado. Salvador, 6310. Sana 6310, contato radar, sub mantenha 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Condor 22, pode levar na proa de Duna? Autorizado Duna, descendo para 2000 pés. Permanece ajuste padrão, reporte estabilizado. Duna, com ajuste padrão, reporte estabilizado. Condor 22. Estabilizado, TRIP 5218. TRIP 5218, completo final do procedimento ILS Actuation, e torre 118, decimal 95. 1895, tá mais tarde. Salvador, é o TRIP 5218, boa noite, estabilizado no curso, 10 milhas. TRIP 5218, cheque 30 de pouso, livre pouso, pistão na 0, vento na 30 graus, 59, quem negar na 0, na 3. 7, momentinho só. Meu golpe. Está cruzando 45 se cancelar para pro direto rotatória, Romeu Golf? Papá Romeu, Romeu Golf, plano de voo modificado aos 2338, desça para nível de voo 065, ajuste na 013, autorizar direto rotatória. Rotatória 065, obrigado, Romeu Golf. Ciente, trip 5218. Ciente, trip 5218. Tonê 6310, autorizar direto a Aracaju. Aracaju, 6310, já. Estabilizou, Condor 22. Condor 22, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198.95. 198.95, obrigado. Bom pouso. Sim. Fazendo 4, pegou no 09. Torre Salvador, muito boa noite, Condor 22. Condor 22, curtiu a aproximação, reporte quando baixado, travado sirenal no 09. Gente, ajuste padrão, tá baixado e travado, Condor, visual com a pista. Gente, quarto pista livre, Condor 22. Quarteto. 5218, Paulo 42, time Solo 121 nesse momento. 219, obrigado, boa noite. 218. 5218, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, obrigado. Nossa. Tem livre pouso, Condor. 5, obrigado. Bom voo. Bom trabalho. Táxi pra 3, 8 depois. Então, 158 a bordo. Estamos com 4 horas. Alternando com a pessoa. Gente, 158 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no noite, esse final 95, bom voo. Aviso padrão, táxi é o padrão, ponto espera torre, boa noite, 38, foi. Bom, 096, pronto para a cópia. Sobeado, 096. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 1 no 9. Saída Momo, transição frote. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5026, coteja. 30370, rota de curva frente voo, saída 1, Momo, frote, cura pela esquerda. Transponder é 5026, controle 120 decimal 8, voo 1096. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Má condução, obrigado. Voo 45, ali mantém cabeceira 10. Olha a passagem, André, ali mantém não no 0, 3, 2, 1, 8. Salvador, voltando 3858, mas solicita mais alguns minutos que entrem na posição, ok? Está mantendo o ponto de espera. Ciência 3858. 1500, tráfego 1 hora 11 milhas, passando 5000 para 2000 pés, Airbus 332. Negativo, visual com tráfego, está mantendo 1500, onde eu vou? Excelente, é o gol ONU 096, posição 5. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 096. Jetstar 3858, reporte quando pronto para decolagem. Conda 22, solo aos 45. Chame solo em 121, decimal 9. 219. Corre, o 3858 está pronto, pode ser. TAN 3858, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de lança. Ele decola 10, 38. 0. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, desça para o número 1500, permaneça ajuste e repasse visual com o aeródromo. 1500, repasse visual, Romeu, Golf. Trip 5591, boa noite, chegada bom, desça para nível de voo 050, ajuste na 013. Romeu Golf, chefe do álcool no PEP. Gente, aguarde transferência, Romeu Golf. Passa. Aerotaxi é o Bono 096, estamos com 108 a bordo, 3 horas e 45, até na Recife. Frente ao altímetro 1-0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8-9-5, bom voo. Via Índia Alfa, ponto de espera 1-8-9-5, bom voo, 1-0-9-6, obrigado, boa noite. Condor 2-2, livre cruzamento, reporte livrando. Livre cruzamento, reporte livrando. China Tower 1-1-8. Agora chega. Boa noite, obrigado. Boa noite. Ora, boa noite, Portugal 019 established on ILS runway 10, we have 8 miles to touchdown. É Portugal 019, continue approach, expect the landing clear, 21013. 21013, Portugal 019. via hotel, frequência livre ao estacionar. Obrigado, excelente noite. Air Portugal, Zio 19, confirm landing gear, down and locked. Affirm. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 5 knots, Air Portugal, 019. Let land runway 10, Air Portugal, 019. Romeu, Golf, chame torre 198, decimal 95. 95, Romeu, Golf. Boa noite. Golf, reporte na curva final, 1.003 altímetros. Na fila, passa lá. Agora 096, tá com o cara pronto, né?